Introdução Workshop 527. Importância da luz. Fóton e raio. Luz universal diferente da solar. Gaza, liberação da tecnologia. Meran. O workshop de hoje é de certa forma um ensinamento sobre a luz no estado de matéria e as energias de campo magnético no estado de plasma e como isso se relaciona com a alma em termos do que chamamos de iluminação, conhecimento ou compreensão. Em primeiro lugar, nossos cientistas lidam apenas com a luz no estado da matéria e sem saber com a luz do plasma. Eles dizem que a luz é uma forma de radiação eletromagnética que viaja como fótons em ondas com um espectro de comprimento de ondas. Eles dizem que o fóton consiste em pacotes de energia que podem se comportar como uma partícula ou como uma onda. E os raios de luz são linhas imaginárias nas quais as ondas viajam, e a luz só viaja em uma linha reta e reflete e refrata a partir de superfícies. E quando entra em objetos, sua energia pode ser absorvida pelo objeto como um calor térmico. Eles não consideram o raio como algo em si, como fazemos na ciência do plasma. Para eles, um raio é apenas uma maneira de dizer que a luz viaja em uma direção como uma linha reta. É importante ter essa base para entender o ensinamento que o Sr. Cash deu hoje. E pelo que acabamos de ler, parece que eles não têm muito conhecimento sobre a luz e definitivamente não têm o conhecimento da criação. É claro que o que quer que eles tenham observado está correto, mas o problema é a forma como eles interpretam isso. Eles dizem que a luz viaja apenas em linha reta. Mas então eles têm que ignorar o que acontece quando ela passa por uma estrela, por exemplo, e começa a se curvar. Foi nesse ponto que o Sr. Cash disse que no futuro eles virão até nós como buscadores de conhecimento para obter entendimento, porque nós, pessoas simples, como donas de casa e faxineiras, podemos explicar aos professores do MIT sobre a luz. É interessante que eles admitem que a luz vem do que eles chamam de radiação eletromagnética. Aqui está novamente a referência à eletricidade como sendo elétrons físicos, mas aqui se refere aos elétrons que vibram e emitem radiação, e esses pacotes de energia se tornam fótons. Na ciência do plasma, aprendemos que quando dois campos se esfregam um com o outro, eles emitem luz. É por isso que os OVNIs são vistos como luzes no céu quando entram na atmosfera da Terra, ou como os meteoritos, que emitem luz quando entram na atmosfera da Terra e nós os chamamos de estrelas cadentes. Essa é a luz que vemos no estado da matéria. Portanto, estamos todos falando da mesma coisa, mas nesse caso, estamos aprofundando o conhecimento aqui. O Sr. Cash ensinou no livro número 2 que a luz pode ser um raio ou um fóton. Nesse caso, porém, o raio é uma força única e tem um centro mais poderoso e se move mais rápido. O ponto em que ele atinge, ou com o qual interage, libera a energia que vemos como luz. Um fóton é muito diferente. Ele tem um plasma em seu interior e é por isso que quando ele se aproxima de uma estrela ele se curva, porque os campos magnéticos e gravitacionais do plasma do fóton e do plasma da estrada estão se posicionando em relação aos campos um do outro. Ele continua viajando até o seu destino e nossos olhos ou equipamentos podem detectá-lo como luz. Essa é uma explicação muito bonita e simples, mas eu acho que é mais divertido ganhar bilhões de dólares tentando descobrir isso. Em seguida, ele fez uma série de perguntas para pensarmos: como nossa alma viaja no universo? Como um raio ou como um fóton? E nós nos curvamos ao passar por cada estrela? Se a nossa alma estiver dentro de um OVNI, ela é tanto um fóton quanto um raio? Essas são algumas coisas sobre as quais devemos refletir. Entendo que na ciência do plasma, não consideramos a luz da mesma forma que consideramos no estado da matéria, onde ela é algo físico que vemos. Somos tão dependentes dos fótons que, se algo não aparece por meio deles, então não existe para nós. Eu fiquei bastante surpreso na primeira vez em que trabalhei com um microscópio eletrônico, e eles me disseram que ele não enxerga por meio de fótons, mas que os elétrons são usados e a imagem resultante é convertida em imagens que estamos acostumados a ver e que podemos assim entender. É difícil imaginar que quando deixarmos a dimensão da Terra, não precisaremos mais de nossos olhos, pois nossa alma sentirá e pressentirá tudo diretamente. Talvez seja por isso que a maior parte do nosso estado de sonho é um vazio e não conseguimos nos lembrar. E o que ele nos ensinou foi que somente quando os campos passam pela frente da nossa cabeça é que podemos nos lembrar das imagens em nosso sonho. Isso ocorre porque o aparato visual, os olhos e o nervo óptico estão na parte frontal da cabeça. Isso também significa que a posição física é importante ao trabalhar com os campos. O Sr. Cash sempre diz tempo, espaço, lugar e posição. Esse posicionamento deve ser onde estamos em relação ao Únicos, que em sua totalidade é o Criador. Portanto, temos de fato uma existência ou um endereço na dimensão da existência. Por alguma razão, uma verdadeira compreensão da luz parece ser muito importante para entender nossa própria existência. O que realmente é a luz? Quando chegamos em casa à noite, tudo está escuro como um breu e não conseguimos ver nada até ligarmos o interruptor e de repente tudo aparece. Refletir sobre esse ponto, sobre esse pequeno ato de ligar um interruptor de luz na escuridão total, pode nos trazer muita compreensão. Certa vez, quando eu estava doente na cama, eu estava entediado e olhando para as paredes, quando de repente eu pude ver as partículas de poeira flutuando ao redor. E eu percebi que a luz do sol é transparente. Não podemos ver a luz do sol a menos que ela interaja com um objeto, então assim vemos a luz. Mas nós simplesmente tomamos como certo que a luz do sol é uma luz física brilhando sobre nós, mas na verdade não é. Na verdade, são campos magnéticos e nós não vemos a luz. Na verdade, são campos magnéticos e só vemos a luz quando ela atinge um objeto e então libera um espectro de energia que os nossos olhos detectam, e nós chamamos isso de luz. Há muito mais nisso, mas esse é um bom começo para nós. Há muito tempo, o Sr. Cash nos disse que o campo básico da criação é o hidrogênio, e mais tarde ele disse que o carbono 14 cavalga na parte de trás do hidrogênio. E mais recentemente, que os raios cósmicos, o carbono 60 e outros isótopos de carbono também cavalgam na parte de trás do hidrogênio. E que um raio é uma força de campo única, e um campo é composto de diferentes raios. Portanto, significaria que podemos ter raios dentro de campos e acho que eles mantêm também a sua independência. O que eu entendi com o ensinamento de hoje é que o raio de hidrogênio que faz parte do campo vem diretamente do Criador e não se curva a nada, ele vai em linha reta. E nas costas do hidrogênio está o fóton, que é composto de raios cósmicos, carbono 14, carbono 60 e o restante. Esse fóton é responsável por criar e manter a fisicalidade. Esses seriam os blocos de construção da dimensão física. Quando recebemos apenas o fóton, permanecemos presos à dimensão física. Mas se pudermos nos abrir para absorver o hidrogênio, que vem diretamente do Criador, poderemos obter a verdadeira iluminação, que é um campo de ordem superior. Comecei a me perguntar, para onde tudo isso está apontando? Será que a espiritualidade é algo real e não apenas uma ideia mística que achamos que nunca vai acontecer conosco? Quando começamos a estudar livros espirituais e talvez tentamos meditar, tudo parece muito distante de nossa vida cotidiana de sofrimento na fisicalidade. Enquanto eu ouvia repetidamente a primeira parte do ensinamento de hoje, algo mudou. A iluminação não é mais algo místico, mas sim científico e está muito próxima de nós. Trata-se da luz, e se conseguirmos nos abrir para uma força de campo suficiente, nossa alma receberá essa luz e nossos pensamentos e sentimentos sobre nós mesmos mudarão. Então o que entendi é que existem três tipos ou dimensões de luz. Há a força de campo da luz do nosso sistema solar, que é o nosso Sol, e o nosso Sol pode nos fornecer luz suficiente para entendermos nosso mundo físico, mas é só isso. Não sei, mas acho que a luz do nosso Sol não pode nos levar ao nosso Criador. Ela está limitada à dimensão do nosso sistema solar. e mesmo à noite ou dentro de edifícios, ainda estamos recebendo os campos do nosso Sol. O Sr. Cash deu uma dica ao dizer que quando pudermos sair do nosso sistema solar e olhar para o nosso planeta, entenderemos algo mais. O próximo nível de luz seria sair para o universo e olhar para a nossa galáxia com o nosso sistema solar dentro dela. A galáxia contém centenas de bilhões de estrelas. Portanto, todos esses campos se somam a uma força de ordem superior e isso nos trará automaticamente mais iluminação e mais conhecimento. E então podemos entrar no único e olhar para trás para o nosso universo, galáxia e sistema solar. E isso também nos trará ainda mais iluminação e conhecimento. Aqui temos a Trindade novamente. É o universo, galáxia, sistema solar e os três estão em um, que é o Únicos, ou Criador. O Criador contém todos os três. É muito estranho, mas eu nunca me conectei realmente com os chakras, com a Lotus dentro. São imagens maravilhosas com enorme conhecimento, mas não significavam nada para mim. Eu vejo isso como uma tentativa de um grande mestre de ajudar os seus alunos. Mas o que o Sr. Cash nos ensinou hoje significa de fato algo para mim. Eu posso ver o Sol e as estrelas à noite. Podemos entender a imagem das sondas que nos mostram as galáxias e os universos. Vemos e sentimos a luz do Sol. Isso tem uma realidade física com a qual eu posso me relacionar. E ao trabalhar com os materiais nano, GANs e reatores dinâmicos, eu posso sentir os campos e entender a realidade. É tão simples e maravilhoso. Se você disser a alguém que existe uma máquina na qual você pode se sentar e se iluminar, essa pessoa vai achar que você está louco. É isso que significa o fato de a ciência e a religião se tornarem uma só. Mas na verdade, no futuro, nossos filhos entenderão apenas a realidade e não matarão uns aos outros por causa da arrogância sobre ideias ignorantes. Por fim, o Sr. Cash disse que a luz do Criador dá a verdadeira iluminação. Houve uma pergunta sobre a compreensão do líquido entre as partículas nano. Ele disse que era o mesmo que o líquido misterioso na garrafa de Coca-Cola de alguns anos atrás e que há um conhecimento muito grande por trás disso. Isso está relacionado ao fato de que todos os plasmas no universo estão conectados uns aos outros, e um átomo de hidrogênio pode preencher todo o universo. Essas são coisas misteriosas para se ponderar, mas o ponto principal parecia ser entendermos que até mesmo os plasmas da garrafa de Coca-Cola estão conectados a tudo, ou, segundo ele, a cada alma no Únicos por meio da dimensão do Criador. E na semana passada, ele disse que não há espaços vazios no universo. O que vemos como vazio é, na verdade, um gel sólido que cobre tudo, mas está em uma força de campo diferente da nossa visão, de modo que não podemos vê-lo assim. Tudo isso aponta para a unicidade da criação. Outro ponto é que esses plasmas que ficam nesse espaço entre, lá no espaço, atuam como uma espécie de filtro para as forças de campo que podemos receber. Esse também é um conhecimento especial a ser aprendido. Mas estou pensando em onde os novos plasmas começam a se formar. Não seria isso chamado espaço vazio entre outros plasmas? Como ele disse, a avó era tão boa que agora está acumulando forças e 50 anos depois está do tamanho de uma bola de futebol. Mas onde ela está se fortalecendo? Não seria no espaço, em algum lugar, entre outros plasmas? E onde existem seres de nível superior? Eles não existirão em um planeta porque isso está no nível da fisicalidade. Por exemplo, para criar um universo, você teria que estar no nível do Únicos. Já o nível de universo seria para criar uma nova galáxia. E tudo isso não dependeria da força do campo da luz que podemos absorver? Está ficando cada vez mais clara a importância do conhecimento. Sem conhecimento, permanecemos no nível mais baixo e não podemos decidir as coisas por nós mesmos, e continuaremos assim a fazer parte de algo maior do que nós mesmos, ao qual temos apenas que obedecer. Neste momento, temos que obedecer à estrutura da dimensão da fisicalidade que estamos vivendo. Este workshop está abrindo muita coisa para entendermos. Todos os buscadores de conhecimento foram convidados a doar de seu tempo para encontrar pessoas em Gaza que estejam precisando de ajuda com alimentos e remédios. Depois de 10 anos estudando tecnologia, chegou a hora de usá-la, pois sabemos que ela funciona e que há necessidade dela. Assim como nas sessões de mensagem voo, tudo o que as pessoas precisam fazer é ter um par de fones de ouvido e um telefone celular e discar o número. Os buscadores de conhecimento que falam árabe ajudarão com a tradução e as instruções sobre o que fazer. Essa é uma grande chance de avançar com a tecnologia e também de se preparar para futuras emergências em épocas de desastres naturais. Hoje, fomos apresentados ao primeiro profeta deste planeta, chamado Meiran. E o Sr. Cash disse, não sou eu. Mas ele também disse que não é coincidência. Talvez devamos entender que esta era começou com Meiran e está chegando ao fim com Meiran. A linguagem e a transmissão desse conhecimento não estavam totalmente claras aqui. O ponto principal parece ser que Meiran foi quem trouxe a compreensão do Criador para os humanos, ou o que também chamamos de transcendental. Se vocês se lembram, falamos sobre isso anteriormente e que antes de Meiran, os humanos só conheciam os deuses tribais e faziam estátuas para adorá-los. Mais tarde, esses deuses foram institucionalizados principalmente pelos gregos e se tornaram os deuses pagãos. E ainda estamos adorando os deuses pagãos secretamente de uma forma ou de outra, mesmo aqueles que se consideram ateus fazem isso. O conceito de Abraão, que em inglês é Abraham, que seria na verdade Abraham, ou um Brahma, que é o Criador, foi retirado de Meiran. Como de costume, o Sr. Cash revelará gradualmente esses ensinamentos e, por enquanto, nossa tarefa é refletir profundamente sobre isso. O ponto principal aqui parece ser como os humanos aprenderam sobre Deus ou o Criador, ou o que chamamos de transcendental. Em meus estudos, os únicos que tinham esse conhecimento eram os arianos, e um grupo deles atravessou o Monte Kailash até a Índia, e eles ficaram conhecidos como os rishis, e escreveram os Vedas. Outro grupo foi para o Irã, e Irã significa a terra dos arianos. E o primeiro que conhecemos desse grupo é Zoroastro. Ele trouxe o conhecimento do Criador e pertencia a essas tribos arianas. Por fim, todas as religiões verdadeiras surgiram dos ensinamentos dele. O motivo pelo qual isso é confuso é que naquela época não havia internet para manter tudo conectado. O movimento das pessoas estava ocorrendo constantemente. Se um grupo se mudava para algum lugar, com o tempo esquecia suas crenças originais e tudo se misturava. Então, principalmente colonialistas britânicos enviaram seus historiadores para interpretar tudo de uma maneira específica. Isso configurou o controle deles por séculos, e ainda estamos presos às interpretações originais deles, que agora se tornaram identidades nacionais e crenças fixas. Essas crenças são subconscientes, e é por isso que pode ser difícil aceitar o que o Sr. Cash está tentando nos ensinar aqui. O ponto principal é entendermos o conhecimento da criação e do Criador, e não nomes e datas de reis e guerras. Ele também chamou isso de conhecimento da alma. Quando temos o conhecimento da alma, não precisamos de todas essas outras coisas da lavagem cerebral que eles nos fizeram quando éramos crianças na escola. Basicamente, eles estavam nos preparando para sermos os próximos soldados na próxima guerra que eles planejam com séculos de antecedência. A nova tecnologia e o conhecimento quebrarão tudo isso e nos trarão a verdadeira liberdade. Outros tópicos desse workshop. Ninguém pode escravizar a sua alma foi dito várias vezes neste workshop. Em Sânia, nós colocaremos vocês frente a frente com sua alma. A pele dos lábios e do rosto não é costurada, mas sim uma lacuna do campo magnético e é por aí que o vírus da herpes pode entrar, pois tem força correspondente do cérebro e é relacionada à mudança nos hormônios também. O OVNI que fez a decolagem vertical sobre Jerusalém era iraniano. A nave virou para o lado e se converteu em raio, não foi transmutação. O Sr. Cash herdou um terreno no Irã para iniciar o centro espacial. A energia nuclear do Irã será usada como combustível para reatores espaciais nucleares. Obrigado por ouvir. Índice Rápido Workshop 527. É um dia emocionante e histórico para nós que fazemos parte da Fundação Cash com uma nação, um planeta e uma raça. Porque neste exato momento, enquanto falamos, uma equipe de nossos buscadores de conhecimento está negociando com os líderes de uma nação a implementação da tecnologia para ajudar a alimentar os palestinos em sofrimento e fornecer a eles medicamentos para salvar suas vidas e aliviar sua dor. Nossa equipe está negociando desde as primeiras horas da manhã com uma das nações mais poderosas do planeta. Todos nós damos nossas almas para a equipe e esperamos que isso traga um grande avanço para a Fundação Cash. Esperamos que isso traga uma grande mudança na estrutura da Fundação Cash em todo o mundo. Como foi dito na introdução, o novo conhecimento traz muitas mudanças e a quebra de tabus estabelecidos pelos cientistas que nunca entenderam, mas nós aceitamos porque achamos que eles sabiam do que estavam falando. E o fato é que eles não sabiam nada sobre o que estavam falando. Eles achavam que eram pessoas boas e inteligentes, e que tudo o que dissessem lhes traria credibilidade. A verdade é que agora a inteligência de vocês, buscadores de conhecimento, vai muito além de muitos cientistas, e especialmente além do que eles chamam de principais autoridades no mundo da física e de outras ciências. Isso ocorre porque eles copiaram o conhecimento deles dos livros que eles leram, enquanto vocês entenderam o processo real da criação. Portanto, vocês se tornarão os mestres e um dia eles terão que ler seus livros e se tornar seus alunos. Será como um macaco que muda de roupa, passando de professor para aluno. Toda a estrutura dessa tecnologia é baseada em como duas coisas interagem entre si, e isso cria o mundo da física. Mas para a nossa ciência é diferente, porque aceitamos muitas crenças falsas como sendo a verdadeira ciência, e então, por meio de ideias preconcebidas, eles inventaram muitos dos chamados experimentos para confirmar a falácia deles. Na ciência do plasma, estamos em uma dimensão de campos magnéticos e raios cósmicos, e entendemos o trabalho do universo. Um dos maiores tabus na física do estado da matéria é falar sobre se a luz se curva. Eles gastaram bilhões de dólares para fazer pesquisas sobre isso. O fato é que os campos do universo são a luz do universo. Mas se vocês lerem os artigos científicos, fica claro que os cientistas nunca entenderam a verdadeira física da luz. E eles nos dizem que não podemos curvar a luz. Mas então eles se contradizem e mediram como a luz se curva quando passa perto de algumas estrelas. No livro número 2, você entende que a luz tem duas características. Ela pode ser um fóton ou um raio. Como um raio, por ser menor, ter um centro mais potente e se mover mais rápido, em um ponto ele interage e libera sua energia. Então o vemos assim como luz. Quando é um fóton, ele tem um plasma em seu interior e interage com o planeta pelo qual está passando. Cria assim um posicionamento de campo magnético e ele se curva. Ele continua a viajar até seu destino por meio do equilíbrio dos campos do universo. É isso que seu equipamento e seus olhos detectam. Quando viajamos para outra posição no universo com nossa alma, seria um raio ou um fóton que seria como um OVNI? Será que nos curvamos ao passar por cada galáxia, estrela e planeta? Ou vamos diretamente para lá? Por exemplo, quando pegamos um voo de Pequim para Nova York, eles não se curvam. Eles sobem para os níveis superiores e atravessam diretamente para Nova York. Como nossa alma viaja? Se quisermos ver a alma de nossa avó, que estava no nível de uma senhora muito boa, que fez muitas coisas boas e que agora se tornou o início de uma semente de uma estrela, há cerca de 50 anos era apenas um ponto, e agora cresceu até o tamanho de uma bola de futebol e está a caminho de reunir mais energia para se tornar assim uma estrela. Nós sabemos que é a alma de nossa avó. Então como chegaremos lá? Dobramos os campos magnéticos ou vamos diretamente para lá? Será que a nossa alma se contorce e vira no universo até chegar lá, como um carro de Fórmula 1 correndo nas curvas da pista? O que acontece se perdermos o controle e nos chocarmos assim contra a parede? Ou se acabarmos em outra galáxia ou universo? Entretanto, se soubermos o que está nas mãos do homem, isso nunca poderá acontecer. Nunca acontecerá. Se entendermos o processo de interação da alma, então saberemos como dobrar para chegar lá. Temos que entender a força na dimensão da viagem, na dimensão da alma da fisicalidade. Temos e estamos desenvolvendo reatores de plasma não dimensionais que são como o Sol. Conseguimos criar uma formação estelar com eles, onde temos três estrelas como base e uma no topo para formar a formação estelar. Mas não há containers, nem reatores, apenas as forças de campo deles. No entanto, elas mantêm suas interações e criam uma dimensão de um espaço de campos magnéticos. Esses campos são OVNIs, e podemos viver neles. Se usarmos nossas almas para criar OVNIs e viajarmos neles, será que eles se curvarão ou passarão por algo? Será que eles viajarão em linha reta ou se curvarão em algum lugar quando for necessário? Nossa alma age como um raio e o OVNI como um fóton? Será que o homem poderá criar coletivamente interações das almas para formar plasmas da formação estelar e através disso transportar coletivamente as almas para um novo destino? E talvez seja capaz de carregar outras almas. Nos OVNIs, os reatores ficam dentro da nave, não fora, como nos aviões. Você vê a estrutura do OVNI como uma formação estelar com mais três luzes embaixo em uma formação triangular. Os reatores estão dentro. O que ainda não entendemos sobre isso? As luzes que vemos parecem estar fora da estrutura, mas na verdade estão dentro. Mas como isso é possível? Por que estamos cientes da sua existência como uma luz ali? Será que esses sistemas têm uma contenção? São reatores? Onde os campos ultrapassam os limites dos reatores e criam essa luz? Ou um único plasma criou essa luz e ela está se curvando na dimensão do plasma dinâmico? Será que ela se curva em algum lugar e se conecta em outro? Às vezes ela se move como um campo reto de força de luz, onde não há contenção ou reator dentro. Falei sobre reatores sem contenção anos atrás, e recentemente expliquei que a equipe da Fundação Cash está chegando perto de criar reatores sem uma dimensão, e vimos essas interações sem motores ou qualquer outra coisa funcionando. E ainda assim as balanças se movem para cima e para baixo para mostrar as mudanças de peso em quilogramas. Chegamos ao ponto de sermos capazes de criar uma nova linha de interação entre os raios cósmicos e esses reatores não dimensionais dentro da estrutura da alma do homem como um plasma dinâmico ou como um OVNI. Que jogo os raios cósmicos jogariam? Será que entendemos o suficiente para podermos projetar esses motores, essas almas, para que sejam capazes de interagir com duas energias ao mesmo tempo? Elas teriam duas linhas de reação. Os raios viajam em linhas retas e são feitos principalmente de hidrogênio. E essas luzes, que são como seus fótons, carregam uma combinação de carbono e hidrogênio. A energia do carbono 14 e o carbono 60 cavalga na parte de trás do campo de hidrogênio. Ele tem uma força de campo maior e quando passa por uma estrela, devido ao seu campo gravitacional e magnético, precisa criar uma posição magnetosférica ou posicionamento magrave. Agora você, como um simples homem, ou dona de casa, ou criança na escola, pode explicar ao seu professor de física o motivo pelo qual alguns raios se curvam quando passam perto de sistemas planetários. É porque eles fazem parte dos raios cósmicos, e os que não têm uma energia de ordem superior quase não produzem interação de campo, e toda a força do campo está no movimento do plasma. É por isso que vemos as galáxias girando e criando luz, mas toda essa luz não brilha na Terra como uma tocha. Em vez disso, ela se dispersa pelo universo, o que confirma a existência do universo como um plasma que contém centenas de milhares de estrelas em seu interior. Quando o homem entender isso, veremos as galáxias da mesma forma que vemos nosso sistema solar, com o Sol no meio. Mas no plasma da galáxia veremos muitos pequenos pedaços flutuando ao redor dela. As galáxias estão em uma dimensão maior, com centenas de bilhões de estrelas. Quando o homem se educar o suficiente para ser capaz de sair desse universo para o Únicos e olhar para o nosso próprio universo, ele verá o mesmo. É como um grande prato com muitos pedaços e todos eles emitem luz em uma força de campo diferente, e isso confirma a existência e a posição das galáxias e de toda a estrutura dentro desse universo. No momento, ainda não conseguimos sair de nosso sistema solar, olhar para trás e tirar uma foto de nós mesmos para ver como estamos. Conseguimos tirar fotos de outras galáxias, observar como elas giram e ver os sistemas que elas têm dentro de si. Quando o homem conseguir viajar para fora do nosso universo, ao olhar para trás, ele verá a mesma estrutura, mas em uma dimensão diferente, pois nosso universo está dentro do Únicos. Então os campos de luz que chamamos de cósmicos se tornarão a luz universal, porque são as luzes de todos os universos. Torna-se a luz do Únicos. Essas luzes são ligeiramente diferentes da luz do raio cósmico, com a qual estamos acostumados. As cores são ligeiramente diferentes porque elas estão interagindo com campos magnéticos mais fortes e não com os mais fracos que nós usamos. Então a iluminação do homem se torna totalmente diferente. Ele se torna a criança do universo como parte do Únicos, e o nível de compreensão e conhecimento mudará assim, porque campos de ordem superior entram em ação e eles têm uma inteligência de ordem superior. Falei sobre esse assunto porque muitos de vocês começaram a ir para a dimensão da viagem da alma. Isso é feito por meio de sua alma e ninguém pode tocar ou controlar você. Mas você pode doar sua alma para alguém ou tornar-se parte dos campos de outra pessoa. Na dimensão da iluminação, veremos a luz, que negamos a nós mesmos, e veremos os campos e como os raios cósmicos são absorvidos por nossa alma e corpo, e como a alma viaja na dimensão do raio. Nossa dimensão física absorve 80% de sua energia do ambiente, e a maioria delas são raios cósmicos. São fótons e não luzes cósmicas, que são singulares em força de campo e têm aceleração central, que o homem ainda não conseguiu entender. Em alguns casos, quando os raios cósmicos se tornam parte de você e você se abre e consegue absorver a ordem superior dos campos, você se ilumina e entende mais. É como se você estivesse em um quarto escuro e tivesse uma lanterna na mão, e à medida que a bateria da lanterna se esgota, a luz fica mais fraca e você vê muito pouco. Se você aumentar a potência da bateria, você verá mais. É o aumento da potência que permite que você se torne mais consciente do conhecimento e do que está à sua frente. É a mesma coisa com a iluminação. Se você aprender a absorver os campos e mudar a alma do homem para os raios de hidrogênio, você verá mais porque não tem dimensão. Enquanto você continuar a absorver somente os raios cósmicos que incluem o carbono 14, o carbono 60 e todas essas combinações, a luz permanecerá fraca, porque você está na dimensão da fisicalidade. Você ainda não alcançou o nível para ver a luz clara da totalidade que vem diretamente da alma do Criador. Essa é a verdadeira iluminação, e ninguém pode controlar sua alma ou negar seu acesso a ela. Ela não pode ser vendida no mercado. Algumas pessoas têm dito que ele vai tomar a sua alma e a fundação está mentindo para vocês. Como você é o controlador de si mesmo, as únicas mentiras são aquelas que você diz a si mesmo. É você quem decide sobre sua iluminação e o quanto das informações que estão à sua frente você quer entender. E é você quem torna a luz mais fraca, para que você possa assim esconder a sua própria ignorância e falta de compreensão. A luz do Criador não se curva a nada, nenhuma galáxia, estrela, universo e nem mesmo a Únicos. Essa é a luz primária na linha do hidrogênio. Isso significa que sua alma está diretamente conectada à alma do Criador. Ela está na linha da força da interação dele, e é assim que você entende a dimensão de sua própria existência. Antes de chegar a você, ela se divide e você recebe a divisão da divisão da fração da divisão da colusão da luz que conecta você à alma do Criador, como um raio cósmico para alimentar sua fisicalidade. Com esse conhecimento, e se o homem atingir o ponto de pureza e se conseguir reunir almas suficientes para interagir coletivamente e fazer um OVNI, então seu destino será a alma do Criador. Agora vocês entendem como responder àquele professor do MIT de física que não sabe qual luz se curva e qual luz fica reta. Você pode explicar a razão disso, a nitidez e a força da luz, o que ela carrega e como ela decide se curvar. A luz da alma do Criador nunca se curva e não carrega nada além do amor do Criador. Se você não entender isso, isso virá para mordê-lo de certa forma quando você tentar ser o viajante do Únicos. Quando você entender mais sobre si mesmo, sobre sua alma, e que ninguém pode controlá-lo, não haverá necessidade de profetas, rabinos, igrejas e mesquitas no universo. A NASA já viu muitas galáxias, estrelas e sistemas planetários, mas até agora nunca relatou ter visto nenhuma igreja, mesquita ou sinagoga no universo. E nós acreditamos em tudo que a NASA nos diz. Portanto, a falácia da crença veio da falta de compreensão da criação por parte do homem. Isso levará o homem ao ponto de extinção se ele não compreender seu próprio potencial e sua conexão com a linha da criação. Mesmo os raios cósmicos, se você for mais além na linha, conectam-se à alma do Criador, mas são menos apegados e apenas como um campo de carbono. No espaço, você se dará conta do que você entendeu sobre a alma do homem e a alma da fisicalidade. Existe uma linha para a alma do Criador e outra para a interação da alma do Criador com seus próprios campos na dimensão dos campos do universo e dimensão da fisicalidade. De certa forma, a alma do Criador o alimenta a partir do centro dele, mas você também pode brincar e comer um pouco aqui e ali a partir da dimensão da fisicalidade. Você estará se alimentando das energias do universo e recebendo o conhecimento que vem da interação delas. Gradualmente, quando começar a viajar sem a fisicalidade, você não terá outra escolha a não ser entender isso. Vários buscadores de conhecimento relataram que conseguem fazer isso. Então você passará para a próxima etapa da maturidade. Se você conseguir se conectar à linha da alma do Criador, então todo o conhecimento do universo estará à sua disposição. Não há limitação no conhecimento, e ninguém pode escravizá-lo. Mas há aqueles que fingem ser capazes de salvar a sua alma. Se alguém lhe disser que a Fundação Cash está tentando controlar a sua alma, isso significa que as pessoas que estão dizendo isso são as que realmente querem controlar a sua alma, porque elas têm medo de que estejamos ajudando vocês a se tornarem livres. Como foi dito na introdução, você tem que decidir. E você tem que entender que ninguém pode possuí-lo ou controlá-lo, a menos que você decida permitir. Seu poder está em sua inteligência para entender a verdade sobre si mesmo e sua criação. Isso nos leva ao próximo nível de conhecimento. Nos últimos minutos eu expliquei isso de uma forma suave, mas vamos nos aprofundar muito mais nisso no futuro. Ensinaremos como entender o que você recebe como uma linha de conexão dos campos do universo com seu Criador e como você recebe a alma da fisicalidade do universo como raios cósmicos para confirmar a sua existência na dimensão da fisicalidade. Para explicar isso de uma forma simples, você é como aquela marionete no show de marionetes sendo puxada por duas cordas para se mover. Você é a marionete pendurada na corda. Há um fio que controla a cabeça e o corpo inteiro, e esse é o raio do Criador. E a outra corda que faz com que seus braços e pernas se torçam e girem. De certa forma, isso nos permite saber o que você é. Ou você diz, isso é o que eu sou pelo que eu faço. Mas a verdade é que é a corda central do raio do Criador que o mantém ali para mostrar que você está ali. Pois se a corda central se soltar, o boneco cai no chão e é o fim dele. Seu trabalho é manter essa linha de conexão com o Criador o tempo todo. Não importa se você está na dimensão da fisicalidade do homem na Terra, na Lua ou como passageiro do espaço no universo. Você tem que entender a diferença entre as duas cordas. A corda central é a linha para o Criador e ela nunca se curva e está sempre focada. Não confie nem acredite no que os outros lhe dizem. Apenas confie em seu próprio julgamento. Porque aquilo em que você acredita é como você se manifesta nesse tempo, lugar e posição na dimensão da fisicalidade. Não importa se você está em casa preparando a comida para que sua amada volte para casa ou se você está sentado no escritório. Não importa se você está voltando ao ponto de nascimento ou passando por todo o processo no útero da mãe. O nascimento acontece em duas dimensões e em duas direções. Uma é o nascimento por meio da compreensão do conhecimento da criação. E a outra é a compreensão do processo de nascimento físico neste planeta. No futuro, como não há salas de partos no universo, para dar à luz a seus filhos, você terá de aprender a criar filhos da alma, como fizeram seus ancestrais. Eles são feitos por meio das interações entre os campos da emoção do amor da fisicalidade e do amor do Criador, sem a dimensão da fisicalidade. Você terá que encontrar outra alma com a mesma força de amor que você. A criação da nova alma tomará forma por meio da dimensão do amor dos dois pais com o ambiente do universo. Ensinar os novos bebês da alma do homem no espaço será muito diferente do que fazemos aqui na Terra. Começaremos a entender mais à medida que a velocidade da transferência de conhecimento aumentar. Um a um, mais de nós está compreendendo a existência de nossa própria alma e estamos usando tecnologias para nos treinarmos. De modo que quando sairmos da Terra, não nos tornemos prisioneiros de nenhum mágico. Quando o homem entender a interação dos campos, então ele deixará de matar e destruir outras vidas, porque ele saberá que elas são parte dele mesmo. Então somente um tolo dá um tiro no próprio pé e depois tenta correr uma maratona e espera vencer a maratona. Mas a linha de chegada dessa maratona é alcançar a alma do Criador. E dar um tiro no próprio pé significa colocar a fisicalidade no caminho do recebimento dos raios cósmicos. Em Sânia, mostraremos a diferença entre o fóton e o raio. Alguns de vocês chegaram ao ponto em que podem ver a luz como um raio. Ela é visível para a sua alma, mas a dimensão da fisicalidade não pode manifestá-la, porque é muito fraca. Por outro lado, você pode sentir os raios cósmicos e parte deles pode iluminar a sua alma ou pelo menos aumentar a força do campo para lhe trazer assim uma nova dimensão. Somos uma organização científica e não religiosa como os rabinos, sacerdotes, mulás, meta e o resto. Tudo tem que ter uma base científica e ser mostrado e comprovado cientificamente. Às vezes pode levar um pouco mais de tempo para ser mostrado, porque nossos cientistas precisam entender primeiro e depois mostrar. Isso aumentará seu conhecimento de que tal coisa existe, e essa coisa é eu. Quando você estiver em frente aos sistemas em Sânia, não procure o que está dentro deles. Tente sentir o que você está absorvendo e a iluminação que você recebe. Entenda que os raios que estão próximos da força do campo dos raios cósmicos e a força dos campos do Criador o iluminaram. Se você vier a Sânia em busca de matérias e materiais, você ainda estará fadado à dimensão da fisicalidade. Aqueles que se aproximam desses sistemas e buscam a iluminação dentro de si mesmos se tornaram os verdadeiros buscadores de conhecimento, buscando conhecimento para o aprimoramento de sua alma e de mais ninguém. Quando você se ilumina e se torna conhecedor dos campos, você se torna parte dos outros e é correto e justo em suas ações e atos, assim como Mitra e Meran. A criação dos profetas confirmou a existência do Criador, mas então se tornou o misticismo e todo o resto que vemos. O descendente de Meran tornou-se Mitra. Mais tarde, eles lhes deram nomes e formas diferentes e perderam a compreensão do significado original. Isso foi feito para ocultar a beleza de nossa alma. Entendo que pelas fontes escritas, sabemos que Zoroastro foi realmente o primeiro profeta que conhecemos e que ele entendia o eto de Mitra. Será que o Sr. Cash aqui está dizendo que Meran surgiu muito antes mesmo de Zoroastro? Tudo isso é muito possível, porque nossa compreensão da história verdadeira ficou confusa com o tempo e se perdeu. Quando você vier a Sânia e ficar em frente aos sistemas, tente não buscar apenas algo no mundo material, como redução de peso ou qualquer outra coisa. Veja se você se tornou um verdadeiro buscador de conhecimento. Será que você está aberto a receber a iluminação e a entender sua própria alma na dimensão da criação? Somos apenas facilitadores e professores que sabem como lhe mostrar o caminho. Mas é você quem tem que aprender o alfabeto, escrever as palavras e depois fazer as frases do conhecimento no quadro negro. Se você escrever no quadro negro da sua alma, você entenderá. Configuraremos Sânia como quando você foi ao primeiro centro de exibições em Lins. Colocamos 3 unidades empilhadas onde você podia ficar no meio delas e sentir os campos. Em Sânia traremos 3 sistemas para que você fique no meio deles. Então veja a iluminação que você receberá. Um sistema estará na dimensão da fisicalidade desta Terra, outro será a alma da fisicalidade do homem e o terceiro operará totalmente na dimensão da alma do homem. Caberá a você decidir o que você verá e entenderá, e como seu intelecto mudará e evoluirá enquanto estiver nessa área dos sistemas. Nós lhe daremos fones de ouvido para se conectar a 1 ou 2 sistemas. Mas se você ficar entre os 3 sistemas, descobrirá verdadeiramente sobre si mesmo. Em seguida, veja para onde você pode viajar no universo e qual conhecimento você acessará. Talvez alguns de vocês gostariam de ver a alma de Moisés, Cristo, Maomé, ou de quem quer que seja. Ou talvez até mesmo a alma de seu futuro filho. Ou será que você encontraria um par para sua alma na força do seu amor pelo Criador? Este é o momento em que você encontrará esse par, e ele será um verdadeiro amante da mesma essência que a sua. Na dimensão da alma do homem, não nos apaixonamos pela fisicalidade, ou pelos belos olhos e lábios, ou pelo fato de você ser bom em alguma coisa. Nós nos apaixonamos pela pureza da alma, por quão perto ela está da verdade e por quanto do segredo de estar perto do Criador ela conseguiu desvendar. Se essa força for igual à nossa, então uma nova criança nascerá. No futuro, essa criança será melhor do que você em se aproximar do Criador. Esse é o verdadeiro paraíso, e não o que o homem imaginou que fosse. Nós o ensinamos passo a passo, sem que nossos buscadores de conhecimento saibam que estão sendo ensinados. Nossa equipe de pesquisa está preparando tudo para esse ponto final. Eles nem mesmo sabem para onde os estamos levando. O curso está definido, e eles continuam indo em direção a isso. Em Sânia, eu o colocarei frente a frente com sua própria alma, onde você entenderá sua própria força e, com isso, mudará o futuro de sua vida por meio da elevação e não da escravidão. Nunca aceite as palavras de outra pessoa sobre o Criador. Você precisa estabelecer sua própria linha de conexão com todo o mundo da criação. Os sistemas são muito dinâmicos, assim como o universo e como ele cria campos. Busque sabedoria nisso e não venha para a cena com a atitude de "Ah, o que eu vou ver lá?". No entanto, sou um mágico muito bom. Preparo tudo para distraí-los para que vocês não vejam e não entendam o processo que estou preparando para vocês. Eu dei a vocês sistemas para fazer ouro, gans, e quando lhes mostrei a proteína aminoácido, vocês ficaram confusos com isso. É apenas um mágico trabalhando para distraí-los de ver a verdadeira mágica. Dessa forma, vocês chegam a isso por conta própria, descobrindo por si mesmos. É isso que vocês devem buscar em Sânia. Esta será a única vez que mostraremos isso até o momento em que fizermos a transmutação completa na bela cidade de Isfahan, ainda este ano. Então vocês entenderão por que os convidamos para a China, a terra do Yin e Yang, ou do equilíbrio. É para vocês encontrarem um equilíbrio em sua alma de modo que estejam prontos para passar pela transmutação de sua alma e não na dimensão da fisicalidade. Vocês decidem o ponto de chegada e a forma, cor, raça e idioma que desejam manifestar. Você quer assumir a forma de um gato ou cachorro ou ser um alienígena no espaço? Então, se você for até o seu filho parecendo um alienígena e disser que é o pai dele, ele poderá ter problemas para reconhecê-lo. Às vezes as crianças têm problema para reconhecer o pai se o pai costuma ter barba e de repente ele faz a barba. Elas podem começar a chorar porque você não existe na dimensão delas. Isso é transmutação e não transporte da fisicalidade. A transmutação nem sempre precisa resultar na manifestação da dimensão da fisicalidade, a menos que você deseje que isso aconteça. Você transmuta sua alma mas transfere e transporta sua fisicalidade. Ninguém além de você pode controlar isso, e ninguém está vendendo ou comprando nada. Isso é tudo besteira que você ouviu de outras pessoas que querem controlar a sua alma. Elas nem sequer entendem o que é uma alma, quanto mais ser capaz de controlá-la. A Fundação Cash não está ligada a nenhum grupo. Não tem afiliações, associações ou fé. Não há nada como que eles estão, não há nada disso como eles estão dizendo por aí. Vamos falar sobre os ensinamentos de Meran. Meran não sou eu. Meran é um antepassado de Mitra. Ele representa a primeira vez que o homem acreditou no Criador. Ele viveu muito, muito, muito tempo antes mesmo de Mitra aparecer. Ouvimos falar de Abraão na Bíblia. Eles copiaram a ideia de Meran e o colocaram como Abraão ou Ibraim no Antigo Testamento. Meran fazia parte da cultura do Irã. Todas as indicações históricas apontam para Meran como o primeiro caminho de crença em um Criador e não nos deuses tribais, que mais tarde se tornaram os deuses pagãos. Aqueles que entendem a história da religião compreenderão que Meran foi o primeiro profeta ou o primeiro mensageiro a entender a criação do Criador. Mais tarde, eles o copiaram como Abraão. Hoje esse mesmo nome aparece novamente, mas dessa vez para mostrar ao homem como não cometer os erros dos últimos milhares de anos. O nome não é uma coincidência. É a compreensão do conhecimento do Criador e da criação. Mas você precisa entender como seus campos funcionam como um raio ou como um cósmico. Você é um fóton negando a linha da luz, a essência da criação na qual está viajando? Ou você pode se separar do fóton e se tornar a luz, que nada pode deter e nunca se curva a ninguém? Pois essa é a vontade do Criador. Um dia em um futuro muito próximo, já que muitos de vocês estão se preparando e começando a entender a sua alma, vocês farão a transmutação e trarão de volta muitas histórias, assim como eles fizeram quando usaram sistemas em Lins, o que ainda está acontecendo. Espero ter aberto seus olhos para uma nova dimensão e um novo entendimento. Cabe a vocês levarem isso adiante para o próximo passo e o próximo entendimento. Iluminem-se com a verdade da criação e nada mais. Não aceitem ninguém como profeta, exceto a sua própria compreensão da criação, que traz o lucro de compreender o seu próprio Criador. E nós criamos sistemas para que vocês possam fazer isso. Sânia será um dos momentos mais bonitos para aqueles que sentirem e entenderem como a essência dos três níveis da alma da fisicalidade e da fisicalidade, se manifestará e interagirá com cada parte de vocês quando vocês estiverem no meio dos três sistemas. Quando fiquei em frente ao nosso sistema ontem, pensei: não preciso contar nada fisicamente sobre ele. Apenas lhes darei o conhecimento através da alma, e a alma levará esse conhecimento para a dimensão da fisicalidade. É maravilhoso como podemos transferir o conhecimento através da alma e vê-lo na dimensão física. Muitos de vocês ficarão maravilhados com o que será mostrado em Sânia nas próximas semanas. Isto é, se vocês entenderem. Caso contrário, se vierem apenas para ver a produção de gás e metal, então vocês dirão que esse cara sabe alguma coisa. Mas, novamente, isso só mostra a sua própria ignorância e falta de compreensão do que nós da Fundação Cash fazemos e do que está prestes a acontecer no mundo. Enquanto outros virão e dirão: fui iluminado e não preciso sentir isso. Só sei que o conhecimento foi transferido e que eu vi a luz do meu próprio Criador. Agora entendo o caminho para ele e não preciso de nenhuma religião e profetas, ou mete, ou qualquer outra coisa. Após o intervalo, teremos um belo anúncio para muitos de vocês, pois isso trará muitas mudanças na estrutura da Fundação Cash. Esse é o fim da parte 1 desse índice rápido do Workshop 527. Nós nos estabelecemos para nos tornarmos o que chamamos de uma nação, um planeta e uma raça. Isso significa que cada um de nós é responsável pelo outro como uma nação. Por exemplo, quando há um desastre natural como uma enchente na China, todas as forças chinesas se reúnem para ajudar seus próprios cidadãos. Mas agora, como uma nação, somos responsáveis por todos os cidadãos deste planeta e cada um de nós deve responder em momentos de emergência. Há algumas semanas, alguns buscadores de conhecimento estão trabalhando em segundo plano para ajudar com a situação em Gaza. Vemos que o governo palestino não está fazendo nada. Então agora é nossa responsabilidade usar nosso conhecimento e tecnologia para ajudar a aliviar alguns dos problemas em Gaza. Como parte de uma nação, é nossa responsabilidade alimentar e fornecer medicamentos a essas pessoas. Nas últimas semanas, temos trabalhado para tentar abrir canais por meio de alguns governos para apoiar não os palestinos, mas as pessoas que vivem na Palestina e estão sob forte bombardeio, sem comida, água ou medicamentos. Viajei para Viena na segunda-feira para me reunir com representantes do governo palestino e abrir a porta para que a Fundação Cash use sua tecnologia para entregar alimentos e medicamentos à Palestina por meio das linhas telefônicas, para que não haja fome e para que possamos apoiar os doentes com tudo o que eles precisam, desde analgésicos e antibióticos até os medicamentos mais recentes que a Fundação Cash tem à sua disposição. Podemos entregá-los diretamente nos hospitais. Ninguém pode impedir a entrega. Tudo que as pessoas precisam é ter um telefone celular e podem ligar para o nosso sistema da Palestina e serem assim alimentadas e receber medicamentos. Isso é o que estamos fazendo todos os meses há mais de um ano em nossas sessões mensais de voo. Isso também faz parte do ethos da Fundação Cash. E como podemos alimentar o homem no espaço, também podemos apoiá-lo em momentos de necessidade no planeta. Quando fui à delegação palestina em Viena, a primeira coisa que me perguntaram foi quanto dinheiro daria a eles. E eles falaram, aqui está o número da nossa conta. Eles nem sequer abriram a porta da comissão. Eles só estão lá para coletar dinheiro. Disseram que se você quiser ajudar com alguma coisa, vá até a Cruz Vermelha. Eu disse, mas é a sua nação. E eles disseram, não temos nada a ver com isso. Que tristeza. Pensei, isso não é uma guerra, é uma mina de dinheiro. Então comecei a me conectar com outros grupos palestinos por diferentes caminhos e estamos estabelecendo um vínculo com eles. Nossos buscadores de conhecimento têm estado ocupados preparando todos os materiais e deixando tudo pronto para apoiar e alimentar os palestinos online. Temos que entregar isso porque sabemos que funciona e agora estamos em uma situação de emergência em Gaza. A partir de segunda-feira, a Fundação Cash abrirá um link do Zoom através das linhas telefônicas para Gaza, que pode acomodar até 80 mil pessoas. Elas só precisam discar para a nossa linha e receberão alimentos e remédios gratuitamente, sem custo. Precisamos que vocês, buscadores de conhecimento, nos ajudem a encontrar os palestinos que estão realmente em Gaza para ligar e receber energia. Isso é apenas para os palestinos que estão em necessidade em Gaza, não em outras partes do mundo. Por favor, não tentem entrar e testar, pois vocês podem estar afetando a vida de um homem em Gaza que realmente precisa de ajuda. Se vocês conhecem médicos palestinos ou estão ligados a grupos que têm acesso a pessoas que estão na linha de frente sob fogo, forneçam o número de telefone e deixem que eles o testem. Fizemos um banquete com peixe, carne, frango, legumes, bananas, antibióticos, analgésicos, anti-inflamatórios e tudo mais que podemos reunir para estar disponível na segunda-feira de manhã. Vocês afirmam ser um buscador de conhecimento, e agora é o momento de um desastre, e é a sua responsabilidade ajudar. Ainda precisamos de doações para financiar esse projeto, que custará centenas de milhares de euros. Nós arcaremos com o máximo que pudermos, mas precisamos que vocês encontrem os palestinos para fazer as ligações para o nosso sistema. Gradualmente, à medida que a notícia se espalhar e mais pessoas vierem pedir ajuda, e isso se desenvolverá, deveremos ser capazes de apoiar 1 milhão de palestinos em um mês. Se virmos alguém vindo de outros lugares que não seja de Gaza, nós o desconectaremos e você será bloqueado de todas as atividades e ensinamentos da Fundação Cash. Os materiais que nossa equipe está produzindo devem estar prontos no domingo à noite e às 9 horas da manhã de segunda-feira abriremos as linhas. Tente encontrar o maior número possível de palestinos em Gaza. Não palestinos de outros lugares ou alguém que esteja doente em Nova York, pois lá eles têm todas as facilidades para ir. Procurem médicos com os quais possam se conectar. Esse é um local de emergência e não é para ser roubado. É preciso muita energia e trabalho para fazer isso. Ao mesmo tempo, estamos nos preparando para a conferência de Sânia. Isso representa então uma carga adicional para a nossa equipe, mas aceitamos porque tivemos que tomar essa medida. Os atiradores de elite israelenses estão disparando contra os médicos para que os doentes morram. Isso nunca foi feito em nenhuma guerra antes, nem mesmo na Segunda Guerra Mundial. Os israelenses estão cometendo genocídio contra os médicos e o pessoal da área médica. Isso está acontecendo hoje em Israel. Eles estão deliberadamente atirando em médicos e destruindo hospitais. Mas como a imprensa é controlada, será difícil entender isso. Dissemos que queremos que essa tecnologia esteja igualmente disponível para todos os homens do planeta, mesmo nas partes mais remotas. Ao longo dos anos, trouxemos os GANs, Magravios, Carbono 14 e agora os raios cósmicos. É hora de entregar a tecnologia onde ela é necessária. Há centenas de milhares de crianças dormindo com fome por causa da decisão de um homem, o primeiro-ministro de Israel. Há centenas de milhares de pessoas feridas e elas são impedidas de ter acesso a antibióticos e analgésicos para reduzir a dor e interromper as infecções que podem matá-las. Temos que testar esse conhecimento que trouxemos, e hoje é a hora de fazer isso. A Fundação Cash está pronta, mas é o seu trabalho encontrar as pessoas em Gaza e fazer com que elas liguem. Fiz tudo o que pude e ainda farei tudo o que for possível para conectar o máximo de linhas que pudermos com os palestinos. Quando isso se consolidar e as pessoas virem os resultados, será como um vírus. Mas por favor, não tente entrar e trapacear, porque um membro da sua família está doente ou algo assim. E você acha que tem justificativa para usar a tecnologia da Fundação Cash. Lembre-se, não roubarás. É bom que os palestinos se organizem para ficar online por 15 minutos todos os dias para obter o que precisam. Eles devem tentar vir todos os dias no mesmo horário, junto com suas famílias. Podemos acomodar 80 mil pessoas por dia com o nosso sistema atual, mas o canal do Zoom permite apenas 1.000 pessoas por vez. Esperamos que os números aumentem com o tempo. Encontre palestinos que estejam ativos na Palestina e não apenas um grupo de europeus gritando coisas sobre Gaza. Daremos aos palestinos o número para que experimentem e depois eles poderão repassá-lo uns aos outros. Nossa equipe de TI deixará tudo totalmente operacional. Estamos aqui para fornecer o poder da tecnologia. Precisamos da sua ajuda, doando seu tempo, encontrando e criando conexões com Gaza. Você pode fazer conexões com pessoas de Gaza pela internet. Dê a eles o número para entrar em contato conosco e nós explicaremos o resto. Não temos medo de fracassar. Temos mais vergonha de não poder ajudar, especialmente porque temos a tecnologia para fazer isso. Se você é judeu e realmente acredita na essência de sua crença religiosa, então você sabe onde encontrar os palestinos e tem amigos lá. Então você pode abrir a linha para ajudá-los. Esta não é uma linha de ajuda para os judeus. Vocês já têm os melhores hospitais para se matarem lá. Anunciamos nosso apoio aos palestinos em Gaza às autoridades dos governos iranianos e americano. Não estamos fazendo nada além de ajudar aqueles que precisam. Um dia alguém pode vir e dizer que não sentiu dor e que recebeu a energia dos alimentos por meio da linha telefônica. Isso aconteceu porque vocês, como buscadores de conhecimento, tornaram isso possível. Estou fornecendo a tecnologia e tornando ela acessível para as almas. Mas são vocês que têm que dar o próximo passo para entregar isso. Quando essa crise terminar, desligaremos as linhas. Também informaremos a vocês quantas pessoas usaram o sistema. Nosso fracasso é o seu fracasso, porque vocês precisam estabelecer essa conexão com as pessoas. Vocês doaram milhares de dólares para a Fundação Cash e nos apoiaram de todas as formas e maneiras. Agora pedimos que doem seu tempo para estabelecer a conexão com as pessoas, para que elas não morram. Eles têm Médicos Sem Fronteiras. Agora temos a Fundação Cash Sem Fronteiras para alimentos e medicamentos. Espero que vocês, buscadores de conhecimento, apoiem essa iniciativa e veremos qual será a resposta. O chamado governo palestino não está preparado para ajudar seu próprio povo, a menos que lhes paguemos em dinheiro em suas contas para que possam assim colocá-lo em seus bolsos. Soubemos que o líder do Hamas tem 5 bilhões de dólares em dinheiro em sua conta particular e vive nos lugares mais luxuosos do mundo. Temos pouco dinheiro, mas podemos fazer muito. Ainda precisamos de um grande apoio financeiro que pode chegar a 1 milhão ou mais para manter e apoiar esse projeto de ajuda aos palestinos. Vamos preparar isso agora para que, quando o próximo terremoto, inundação ou tsunami atingir seu país, estejamos prontos. As pessoas em todo o mundo saberão que esse número está disponível para um SOS, para alimentos, remédios e energia. Ele pode até mesmo ajudar com os danos psicológicos causados por esses tipos de traumas. Agradeço a vocês antecipadamente. A equipe da Fundação Cast está fazendo tudo o que pode. É responsabilidade de vocês, buscadores de conhecimento, levar isso adiante. Afinal de contas, seu desejo é ser um planeta, uma nação e uma raça. Nossa uma nação está agora precisando urgentemente de apoio para 1 milhão de mulheres e crianças, além de outros que, sem terem culpa, ficaram presos nessa situação. Milhares de mulheres e crianças foram mortas. Essas crianças serão criadas nos próximos 30 a 40 anos sem uma mãe, e os pais sofrerão com as imagens e as lembranças de seus filhos, que foram mortos com as bombas pagas pelos americanos. Um dia a justiça será feita, e esse dia será muito em breve. Não é apenas o primeiro-ministro israelense que terá que ir ao Tribunal de Justiça em Haia para receber sua sentença de prisão perpétua. Serão também todos aqueles que o apoiaram e forneceram o dinheiro e as armas para criar tais assassinatos. Um dia vocês entenderão quando eu disser que o fim da nação e da raça de Moisés chegou, porque eles farão isso com suas próprias mãos. Durante a Segunda Guerra Mundial, os judeus tentaram esconder seus nomes e a estrela amarela em suas jaquetas para não serem mortos. Desta vez eles esconderão e vão querer esquecer isso, porque eles têm vergonha do que fizeram como nação. Agradeço muito a vocês por nos ajudarem. Não venham e digam: ah, encontrei este grupo de pessoas e aqui vocês entram em contato com elas agora. Não é assim. É seu trabalho entrar em contato pessoalmente com eles e descobrir como ajudar. Certifiquem-se de que eles estejam diretamente ligados aos palestinos em Gaza, e então poderemos alimentar e entregar medicamentos a eles. Teremos um manual em árabe e inglês e vocês poderão fornecer o link. Daremos a eles instruções sobre como usar os fones de ouvido. Eles também podem ler as instruções para ter certeza. Eles têm direito a alimentos, remédios, água, energia e tudo mais, como todas as outras pessoas do planeta. Não estamos entrando no mundo da medicina e dos medicamentos. Fornecemos a energia que está disponível por meio da compreensão da ciência do homem. Não precisamos de uma licença, pois essa é a essência de tudo. Temos a tecnologia para fornecer a energia. Já fizemos isso e sabemos exatamente como funciona. Será um prazer salvar uma vida, sequer, e tirar uma alma da dor física com nossos sistemas. É a sua responsabilidade ajudar. Este é o início da abertura da Fundação Cash internacionalmente para aqueles que entendem. No futuro, nós nos tornaremos a chamada de emergência 190 para ajudar a humanidade. Talvez, depois da situação de Gaza, nos tornemos uma fonte de alimentação para os sem-teto e o resto. Mas precisaremos de um grande apoio financeiro para isso. Não estamos permitindo que nenhum governo nos dite como desenvolver a próxima estrutura de uma nação, um planeta e uma raça. Estamos aqui há muito tempo e Gaza é o nosso teste. Não importa se você é judeu, cristão, muçulmano, sunita, xiita ou budista. O que importa é que somos todos humanos e nossos filhos estão sofrendo. Uma criança com 1 ano de idade ainda não tem uma religião ou acredita em um Deus, porque ela ainda não entendeu as falácias do homem. Pedimos seu apoio para chegarmos a essa nova posição. Nessa parte do workshop, o Sr. Cash recebeu uma ligação e teve boas notícias. Veremos uma futura colaboração com uma das nações mais poderosas do mundo em termos nucleares, pois eles concordaram em apoiar a Fundação Cash em muitos aspectos. Tem sido muito importante para o futuro da Fundação Cash receber o apoio de um governo. Veremos o que o futuro trará. Tentem encontrar conexões, mesmo pela internet, com empresas, fábricas e escritórios palestinos em Gaza, se o telefone deles ainda funcionar. Tentem entrar em contato com eles um a um. Contaremos com o apoio de buscadores de conhecimento que falam árabe para ajudar na comunicação. Agradeço especialmente à nossa equipe na Áustria, que está incansavelmente desenvolvendo, trabalhando e mudando as coisas a cada minuto. Mesmo alguns deles são de origem árabe, e eu agradeço a eles por todo o trabalho. O Centro de Bem-Estar na Alemanha, com nossos médicos, teve algum sucesso com condições emocionais e psicossomáticas. Agora eles aceitaram 20 casos de fibromialgia e depressão para confirmar o seu trabalho. Entre em contato com eles se precisar de ajuda. Temos que verificar novamente nossos sistemas para garantir que estejam 100% corretos e que possam lidar com o trabalho na segunda-feira de manhã. Não queremos que os sistemas travem e temos material suficiente, segundo o plano, para dar suporte a isso. As pessoas não acreditam, mas quando começarem a usá-lo e virem e sentirem seus benefícios, os números aumentarão. Não espere que só porque temos algo para ajudá-los, todos vão aderir a isso. Não, porque essa é a natureza do homem, de ter medo de algo novo. Os números aumentarão nas próximas semanas. Tentaremos abrir um grupo da Palestina no Telegram até segunda-feira e fazer com que os buscadores de conhecimento que falam árabe façam parte dele para atender a necessidade. Temos que construir a confiança. Não seremos bem-sucedidos todas as vezes. Algumas pessoas talvez não consigam se conectar a ele. Mas o que importa são as pessoas que podemos ajudar. Estejam preparados para o bom e para o ruim. Pode haver pessoas que tentaremos ajudar, mas que acabarão morrendo porque o momento não era adequado e chegamos tarde demais. Aprendemos isso na China durante o corona, quando os buscadores de conhecimento perderam seus entes queridos e parentes porque chegamos tarde demais para alcançá-los. Este é um momento de desastre e estamos lá para responder. É a primeira vez que nos colocamos à prova e faremos de tudo para ter sucesso. Mas quando falhamos, é onde temos que nos aprimorar para que no futuro seja melhor. Todos vocês rezaram para criar uma nação, um planeta e uma raça, e este é o início do estabelecimento desse sonho e de sua concretização. As pessoas só acreditam quando veem que podemos entregar o que elas precisam. Estamos lá para fazer isso e não temos medo do fracasso. Quando fracassamos, significa que não entendemos o processo. Precisamos entendê-lo mais para torná-lo melhor. Com sorte, teremos sucesso para que muitos recebam ajuda. Quando um pai coloca os fones de ouvido em seu filho faminto e de repente ele dorme em paz, ele entenderá o que aconteceu. Ou quando a criança que está sofrendo com estilhaços de bombas e recebe o alívio por meio do fone e consegue dormir em paz sem dor, fará toda a diferença. Este é o meu trabalho e esta é a razão pela qual vim para cá. E agora começaremos a entregar a tecnologia. É por isso que vocês se tornaram buscadores de conhecimento. Precisamos que vocês doem seu tempo para ajudar a salvar a vida de crianças da fome e da dor, bem como de mães e pais. Se o uso das linhas telefônicas puder impedir uma amputação por causa da infecção, então teremos cumprido nosso propósito de estar aqui por 10 anos ouvindo os ensinamentos. Começará na segunda-feira de manhã, quando estivermos totalmente prontos para servir. Nós anunciaremos isso em 32 idiomas e vocês poderão divulgar imediatamente. Envie isso para a imprensa, jornais, grupos de mídia social e o que for. Vocês precisam explicar corretamente. Não queremos que as pessoas venham com dor de cabeça, por exemplo. Isso pode custar a vida de uma criança na Palestina. Resolveremos suas dores de cabeça e tudo mais depois que essa crise for resolvida. Temos aquele homem abominável, aquele homem hediondo fazendo isso. Eu o chamo de reencarnação de Moisés, uma alma derrotada. Esse homem irá para a prisão perpétua. Recentemente eu disse a um americano: vocês fariam com ele o que eles fizeram com Saddam Hussein? Levá-lo a um tribunal para provar o genocídio? Ele sorriu e disse: como podemos enforcar um dos nossos? Então vamos ver. Isso será um divisor de águas na tecnologia em troca da paz. O próximo passo para nós será o desarmamento. Cooperaremos com os governos iranianos e chinês para promover o desarmamento nos próximos 2 anos. Temos a confiança, o apoio financeiro e com o que vocês, como buscadores de conhecimento, estão trazendo agora, isso tornará o desarmamento possível, para que não tenhamos que ver mais esse tipo de caos causado por idiotas. Pergunta ao Sr. Cash. Aqui uma buscadora de conhecimento disse que após as sessões de sexta-feira ela não sente vontade de comer, mas isso depois passa. Então como podemos manter isso permanentemente? Sr. Cash responde. Como você faz parte do grupo que vem todos os meses, estamos aumentando os campos a cada vez. É por isso que fazemos isso mensalmente, para construir isso. É um processo que ocorre passo a passo. Na primeira vez dura alguns dias, na próxima dura uma semana e vai aumentando. É uma questão de você aprender, praticar e fortalecer. Você tem um mês inteiro para estabilizar e integrar o que recebeu. É como na fisioterapia, em que você desenvolve os músculos lentamente e precisa desse intervalo de tempo para integrar o trabalho no corpo. E você precisa aprender sobre sua alma e quanta energia você tem. Essa tecnologia é uma arte e um conhecimento. Não é mágica. Alguns buscadores de conhecimento passaram pelo processo de poder tocar o fígado e os órgãos por meio dos campos e podem dizer se estão doentes. Eles podem segurar o órgão e tratá-lo com os campos e, mais tarde, eles veem a mudança na fisicalidade. Você tem que aprender a fazer isso e praticar. Pergunta para o Sr. Cash. Em um ensinamento de 2015, você mostrou uma imagem com camadas nano e um líquido entre todas as partículas nano. Você explicou que esse líquido envolve todas as almas deste universo, mas não podemos ver com nossos olhos. O que eu entendo é que quando dormimos e nossa alma se expande e passa por esse universo, podemos interagir em tempo zero com todos os seres desse universo. Você poderia nos ensinar mais sobre esse líquido? E minha emoção é como um barco viajando nessa dimensão? Sr. Cash responde. Anos atrás, mostramos na internet o líquido mágico de Cash na garrafa de Coca-Cola. As pessoas estavam tentando adivinhar o que era. Esse líquido entre as camadas nano é o mesmo, mas você precisa entender o conhecimento por trás disso. Todos os plasmas do universo estão conectados uns aos outros. Até mesmo um átomo de hidrogênio ou uma molécula de água naquela garrafa de Coca-Cola está conectado a cada alma criada no Únicos por meio dos campos das dimensões do Criador. Você pode ver isso colocando 30 ímãs grandes em uma mesa e em seguida adicionar um ímã minúsculo, e observar como todos eles têm que se mover para acomodar esse ímã minúsculo. Ele está conectado a todos eles. Essa é a essência do conhecimento. O líquido entre o material nano age como uma espécie de filtro. É como nos seus computadores, você não quer ver tudo que aparece no seu navegador, então você configura filtros para ver o que você deseja. Há um conhecimento de como criar filtros no mundo da criação. Você pode criar um filtro para o estado da matéria neste planeta para que receba apenas a força e o campo da alma do homem. As camadas são os filtros que facilitam a conexão com determinados níveis de energia. Por exemplo, a parte esponjosa da parte superior do fêmur filtra a medula óssea para criar energias diferentes para formar o sistema imunológico, como as células T, as células B, os leucócitos e as hemácias e o restante. Quando não entendemos o conhecimento, parece mágica. Nosso corpo está fazendo mágica 24 horas por dia. Essas forças de campo são criadas pela alma por meio de nossas emoções. É muito difícil nos conectarmos diretamente com a alma. Em vez disso, nos conectamos com as emoções da alma. Há uma maneira de fazer isso. Ensinaremos àqueles que tentam transmutar como se conectar à emoção da sua alma. A emoção é a porta de entrada para isso. Se você quiser ver sua mãe que morreu há anos, tente se conectar com a emoção do amor da mãe e ela estará lá em um instante. Faça o teste e veja. Muitos de vocês estão enviando solicitações para o novo material de plasma de raios cósmicos. Começamos a produzi-lo nesta semana. Pergunta para o Sr. Cash. O OVNI que vimos sobre Jerusalém, mostrando a transmutação de um fóton para um raio, quando partiu, disparou verticalmente para cima no céu? Sr. Cash responde. Isso não foi uma transmutação. Foi um transporte por meio de decolagem vertical. Já expliquei isso antes. Se você usar uma câmera de alta velocidade para fotografar isso, verá que o OVNI realmente virou de lado e depois disparou para o céu. É uma conversão de campos, eles se tornaram estreitos, de modo que a nave em forma de disco não poderá voar diretamente na vertical. Ela tem que virar de lado primeiro para fazer isso. Essa conversão é como a de um fóton em um raio. Escrevi alguns artigos sobre isso. Tentar decolar verticalmente é como um homem que pula de um avião de uma grande altitude, sem paraquedas, e esperando assim sobreviver. Você não cria um cilindro para cima. Você vira a nave de lado e, de certa forma, trabalha contra a vertical e sobe como um raio. Testamos isso no laboratório recentemente ao tentar reduzir o peso em uma perna do reator. É como se a nave virasse de lado e tornasse um raio. Há uma diferença entre raios cósmicos, campos cósmicos e raios e um raio de luz. No OVNI você está viajando na dimensão da alma da fisicalidade, portanto os passageiros não sentem nada. Você sentirá uma inclinação, mas não é como se estivesse passando pela barreira da velocidade do som ou por mudanças na força G. Você apenas muda, mas a força do campo internamente permanece a mesma. Apenas se inclina para o lado. Parece que mudou em relação a isso, mas na verdade não mudou. Agradeço aos cientistas iranianos que fizeram isso. É incrível como isso é feito e eles viram a nave verticalmente e decolam. Se você se lembra, há 3 ou 4 semanas anunciamos que o Irã está se tornando uma potência nuclear. Na semana passada houve vários anúncios na imprensa de que o Irã atingiu a capacidade de produzir armas nucleares. A AIEA anunciou que o Irã é capaz de produzir 3 ogivas nucleares, embora esteja reduzindo a capacidade por meio da redução de seu estoque. O Irã tem mais de 30 ogivas nucleares que estão em fase operacional. Parabenizamos os físicos nucleares iranianos por terem alcançado essa posição, pois usaremos esses materiais em um futuro muito próximo para viagens ao espaço profundo. Espero herdar um grande terreno no local do nascimento de meu avô, que fica próximo ao centro nuclear de Natanz. Construiremos o primeiro centro espacial Keshe, ou centro de plasma, na cidade de Keshe, no Irã. Fica a cerca de 6 km de uma usina nuclear ou de um local onde é feito refino de material nuclear. Isso trará enormes vantagens para nosso desenvolvimento espacial. Eles alcançaram a capacidade de enriquecer material nuclear com 99,9% de pureza. Isso trará grandes vantagens nas nações com energia nuclear para viajar no espaço. Elas terão uma vantagem sobre as outras nações. Elas terão energia de plasma nuclear para viagens espaciais, mas terão que compartilhar com as outras. No entanto, os outros podem produzi-la de uma maneira muito mais fácil por meio de nosso conhecimento. Esperamos que isso seja definido quando realizarmos a conferência no Irã. Pergunta para o Sr. Cash. Na semana passada foi ensinado que 60 vezes o carbono 14 forma o carbono 840. Se o carbono 840 for uma molécula como fulereno, ou um único átomo grande, podemos criar... Aqui o Sr. Cash interrompe e responde. Não é um átomo. É uma condição de plasma. O tamanho dele pode conter um universo. O problema com nossos buscadores de conhecimento é que eles sempre estão tentando imaginar fisicamente como algo se parece, se é um corte de cristal ou eixo ou aquele corte. É um plasma, uma energia e uma esfera dinâmica com as propriedades de conter energias em seu interior. Não é uma aeronave em que você coloca pessoas dentro dela. É um campo com tudo dentro dele. É como a condição atmosférica da Terra, tudo está nela. Não é um cristal lapidado. É um campo que cria as condições para suas próprias barreiras. Do lado de fora parece uma bola de futebol com 60 gomos, mas novamente, como campos. É um universo. Se vocês entenderem essa explicação, não haverá dúvida sobre o que vem a seguir. É uma contenção por campos e não pela fisicalidade. Devido à sua forma, ele reflete seus campos de volta para si mesmo. Ele não tem nenhuma conexão externa, exceto nas costuras com o mundo exterior. Se você quiser entender como os campos se conectam e se separam, observe o local onde seus lábios e a pele do seu rosto se juntam. Há uma linha vermelha ao longo da pele. Essa linha é exatamente onde ocorre a separação entre o sistema interno e a pele externa. É um campo de energia. A linha de separação entre seus lábios e a pele não foi costurada, como as costuras de uma bola de futebol, por exemplo. É uma operação de lacuna no campo magnético. E como é um campo de posicionamento magnético e gravitacional, os campos que têm a mesma força podem penetrar nele. É como quando um meteorito penetra na atmosfera e atinge a Terra. Ele está penetrando nessa lacuna. Vírus como herpes podem fazer isso. O vírus da herpes tem a mesma força, ou a força é tão tênue que ele pode penetrar nessa lacuna e passar por ali. Outro exemplo são as manchas em sua camisa. Há 20 anos não conseguimos nos livrar dessas manchas. Agora o conhecimento aumentou e é possível fabricar produtos químicos com tamanho pequeno o suficiente para atravessar o tecido e tirar a mancha. Não é mágica. O nível de energia do vírus da herpes é tão alto que ele pode atravessar essa lacuna do campo magnético entre os lábios e a pele. Mas ele não pode simplesmente entrar. Há um ponto de atração ou um campo de equilíbrio igual que permite a sua entrada. Há uma parte do cérebro que produz um campo equilibrado igual ao do herpes. Isso é o mesmo que a conexão do campo magnético entre estrelas gêmeas. A energia é transferida por meio disso. Toda vez que algum campo muda no cérebro, e se a força coincidir com a dos lábios, você verá herpes nos lábios. A energia é transferida para onde há uma impressão digital. Muitas mulheres durante o ciclo menstrual, por passarem por mudanças hormonais com a mesma força, têm herpes nos lábios ou manchas na pele. É o mesmo processo, onde o campo de força dos hormônios coincide com os campos magnéticos no cérebro e isso assim é desencadeado. Se a lacuna do campo magnético entre as camadas da pele corresponder a isso, você terá infecções na pele. Vemos isso em jovens que estão passando por alterações hormonais. O campo muda e vemos espinhas sob a pele ou no rosto. Isso acontece no mesmo local ou pode se mover. É onde há uma lacuna na pele que permite que os campos entrem. Os campos alteram o nível de sal na camada intermediária da pele, que se torna assim como uma infecção. Se pudermos mudar a emoção da criança e alterar certos campos de energia de entrada, nenhuma criança terá uma única espinha, nem o sofrimento pelo qual elas passam. Elas usam cremes, mas a resposta não são os cremes, é a compreensão dos campos. É a mesma coisa com esse carbono 14, porque o carbono 840 e mais tem uma ordem superior. Vemos isso nas galáxias, mas o homem nem sequer está ciente disso. É como os cristais do universo batendo uns nos outros. Nunca entendemos isso, mas vemos alguns de seus efeitos. Isso faz parte da estrutura. É mantido dentro como uma energia, e não como uma forma de estrutura cristalina. E depende da força do campo magnético. Pergunta para o Sr. Cash. Quando uma pessoa morre e se manifesta como uma estrela, galáxia ou o que quer que seja, ela ainda está limitada por seu novo corpo físico, como nós que vivemos na Terra? Sr. Cash responde, sim. Buscador de conhecimento continua e pergunta. Depois que nos tornamos uma nova estrela, galáxia ou poeira cósmica, temos a oportunidade de aprender o conhecimento da transmutação e nos tornarmos viajantes espaciais livres? Sr. Cash responde. Você já é um viajante espacial livre, mas a força do seu campo magnético decide a sua posição. E uma vez que sua posição é decidida, o ambiente decide seu tamanho. Por exemplo, se você estiver com sede, você aterrissaria em um deserto ou em um rio cheio de água fresca? Portanto, quando você for a algum lugar no espaço, você desejará ir para onde houver forças de campo mais altas que sua alma possa absorver e crescer mais rapidamente. É assim que funciona no universo. É predestinado de acordo com a forma como a alma evoluiu em sua compreensão do processo da criação. Neste planeta aqui está em sua infância. A semente é lançada e a força do campo é decidida, mas você decide o que vai gerar disso ou colocar nisso. Ninguém controla suas almas. Ninguém pode escravizar a sua alma, a menos que você não entenda e você lute com eles. Aqueles que dizem que a Fundação quer estar escravizando a sua alma, entendam a verdade do motivo pelo qual chamamos eles de demônios. Eles estão tentando enganá-los para que vocês abram mão da sua liberdade, porque vocês têm sido escravos deles o tempo todo. Esta é a primeira vez em muitas gerações que é dada a vocês a chance de ter liberdade total. Mas vocês precisam entender isso. Vocês têm a liberdade de decidir por sua própria alma. Não permitam que ninguém os engane por ignorância. Um dia explicarei a vocês no ensinamento sobre o que chamamos de Deus. Era originalmente chamado de Merã. Essa foi a primeira vez que o homem falou sobre o Criador. Fora isso, ele só conhecia os deuses tribais e fazia estátuas para eles. Ainda resta uma estátua dessa época antiga onde eles registraram algo sobre Merã. É de Merã tentando abater uma vaca essa estátua. E há dois meninos, um na frente e outro atrás, e eles têm tochas, uma apontando para o norte e a outra para o sul. Isso foi adaptado para Abraão com dois filhos e um filho que ele estava prestes a abater. A outra vaca aparece. Isso vem da interpretação mítica do Merã original. Merã ensinou sobre Deus, o Criador e a criação. Um de seus ensinamentos foi que não deveria haver escravidão. O homem deve ser livre para decidir por si mesmo e não deve haver matança. A matança não é necessariamente física. O conceito de Abraão foi tirado de Merã, mas vocês não encontrarão isso nos livros de história. Merã vem de muito, muito tempo atrás. Os dois surgiram mais ou menos na mesma época e os ensinamentos se espalharam por todo o mundo ocidental, agora conhecido como Abraâmicas, porque as religiões ocidentais se ligaram a isso. Merã trouxe o primeiro conhecimento sobre a alma. Seus ensinamentos se tornaram a pedra angular de todo o caminho das crenças e foram feitas estátuas para celebrar a existência dele. Juntem-se a nós em Sânia, se vocês quiserem uma nova compreensão dos campos e de suas impressões e expressões. Desfrutem de suas jornadas com a alma por meio dos sistemas. O Sr. Cash falou sobre um buscador de conhecimento em Sânia, do qual ele gosta muito. Será bom encontrá-lo novamente depois de 2 ou 3 anos. Ele é um dos buscadores de conhecimento que faz muitas pesquisas e está anos à frente dos outros. Esse é o fim desse índice rápido do Workshop 527.